Na frequência 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 2005, 2545, no meio 40. Fiat, aguarde, copy. 31, pode prosseguir na descida ou controle? Colônia 739, desça para 2500 pés, ou a gente 095, autorizada a Rinaldo, reporte passando para a ruta 366. E 2500 e 15 de ajuste, vai reportar no 366, autorizada a Rinaldo, gol 1739. Campo, GDS. Colônia de GDS, também torre na frequência 118.95. Rodou para passar por 23 de GDS. Vitorinha Juliette, 300 sinal na 7, reporte sobre a Rimar. 300 sinal na 7, reporte sobre a Rimar, Júlia. Controle 120 decimal 8, obrigado. 9659. Controle, bom dia. 9659. Tá, 9659, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 340. Via da EL 340, 9659. Autorizado Serra Brava Golfo Lima, via até November 857 até Mossul, nível 340. Saída da EL, Leda Irume, decolada 10, primeira curva, direita, transponder 5542, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Positivo autorizado para Galeão 340, pista 10 decola, da EL, Leda Irume, rota conforme Upper November 857, Mossul. Após a decolagem, curva na direita, nosso transponder 5542-1208, ao controle, o T319106, posição. T319106, no cruzamento correto, reporte pronto para o push 10, funcionamento. Baixa, mano. Juliette, Quebec Kilo, pronto, cópia. T9659, autorizado, Vana, para o Edileira. Veda, 9659. Corredores, altitude 1 no meu pé, decolada 17, curva direita, corredor, axé, aciona 0125, frequência do controle, 120, décima 8. 00 graus, 8 nós. Vitor Índia Juliette. Autorizado, Juliette. 0125. Tá, 4 milhas do 372, final de nada, estabilizado. 7-3-9, continua a aproximação, estado na 05, aguarde autorização. E 15, aguardando autorização, gol na 7-3-9. Confirma a tornada. Escreve aquilo, na bata, para fundamentar, que chama a torre, 118-95, por favor. Quilo autorizado no acionamento, chame táxi. Salvador, pode confirmar para o ideal para a posição Raíra? Para o ideal 2, 1, 7. Alfa, de Raíra 2, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, A interceptação Romeu autorizada, reporte para ingresso. Azul 4207, autorizado Terra Bravo, Golfo Romeu, Delta Zulu 10 até Taubaté, nível 320. Saída da El, Leda, Motiva, decola da 10, primeira curva, direita, transponder 5552, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Autorizado 320, veio pelo 10 Taubaté, decola da 10, da El, Leda, Motiva, primeira curva direita, transponder 0814. Posso 4207, cumprimento correto, reporte pronto para o posto de acelamento. Operado, posto de acelamento. Voo 1094 no portão 10, autorizado posto de acelamento, reporte pronto para o táxi. Posto de acelamento, 1094. Autorizado até a interseção, reporte para ingresso, Juliette, que é backfield. Solo 04, direita no 219, qual? 219, Tribunal, 739, bom dia. A meta é Brasil? Solo Gol 739, livrou a 1-0. Gol 1739, táxi Alfa, retorte antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 1739. Back to back autorizado, alinhamento e reporte pronto para decolagem. É do 659, estamos sempre em Recife na frequência 125.1, na terna 123.8. Da 9659, estamos sempre em Recife na frequência 125.1, na terna 123.8. Recife nas frequências 125.1, alternativa 123.8. Aquilo autorizado a decolagem em pista 17, vento 100 graus, 9 nós. Com 1094 para o táxi, agora com 174 a bordo, 3 horas, Teresina. Bom, 1094, táxi autorizado até o... através do... meia dúzia. Só através do meia dúzia, 1094. Bom, 1739, agilizando autorizado Juliette para o portão 04. Ok, vamos agilizar em Juliette com 4, obrigado, 739. É 864, a sua identificação, mantenha para o estado para o pessoal que está chegando a Mário. Despera o nível de voo 090, ajuste na 095. Quebec, Kilo, decolado aos 07, controle 208, boa. Controle 208, 0, Juliette Quebec, Kilo. Controle Juliette Quebec, Kilo, decolado da 107. Só quando o ponto chama a torre, 118, decimal 95, o ajuste no 095. 6, 15, 18, 95, obrigado, 0094. Posso me escrever para o plano? Vou 1864, reduzir a cidade para 2209. Reduzindo para 25864. Hoje vou 1094, seu ponto zero pronto. O 094, autorizado ANI, decolar pista no zero, vento no 20 graus, 99. ANI decola no 0, 9094. O Delta uniforme atual, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, extrema norte, limite radial 290, por favor. Curva esquerda, extrema norte, curva de vetoramento, volta no portão. Qual o limite para a informação? Mantenha nível 050, uniforme até. Mantenha Angulhão para passear, tu siga. 094, decolado ao 10, controle 208, Bogués. Obrigado, 08, bom dia. Salvador, 8, bom dia, Costaira 25, na França. Costaira 2590, formação em curso Índia, quadricópia. A ciência da Índia, para a cópia Brasília, no 3. Gente, prepara água, elefa. Gente, prepara água, elefa, tá guardando autorização, foi desmantelada. Tá no nível 030, devido a informações. É que nós estamos até desse para 3.10, hoje estamos na 0.05. 3.10, 1.05. Até Angulima para passear erra, mantenha-se via corredor e reporte através de 0.05. Até reforma, hoje estamos na 0.05. Guardião copiado, vento 090 graus no norte, ponte coração. Quanto tempo de voo, Guardião? Patrão, essa do estilo, modificado para 0224, mantenha-se em condições visuais. A lista salvadora na 095, reposta através de Veracruz. Controle com 094. Controle com 1094. 025090, pronto, quanto tempo? Aqui, amor. Conselho 2590, autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, via Upia Zulu 17, Apino, após direto, nível 380, saída Arbor, após voa Elefa, decolada 10, primeira curva, direita, transponder 5534, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Autorizado Brasília, nível 390, Upia Zulu 17, Apino. Depois direto, nível 380, a saída água, transição elétrica, decola da pista 10, com curva direita, transforma em 5534, com 320, 185, 025, 090. 02590, nível 380, cruzamento correto, reporte pronto para acionamento táxi. Primativo, nível 380, reportará para o acionamento para o parque militar. O número 2 na aproximação. Afirmativo, mantendo por nós e papatango, Delta Uniforme. Papatango Juliette, Quebec Kilo, está agora passando por Alta Barra, mantém condições visuais 1.000 pés, tem a frequência livre para a aproximação, informa que temos dois tráfegos no corredor Veracruz, mantendo 1.500 pés sentido Paripe. Azul 4207, portão 01, autorizado no stack de treinamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, reportará para o táxi. Eco Delta Foxtrot em curso, confirma pista que decola e o pátio que se encontra. Seria o número 10? De 1 hora, 8 milhas, rumo ao Nordeste, um Sierra Romeo 2-2, mantendo no 1500 pés. Índia, altitude 1 no mil pés, via corredores, decola 1 no 7, curva direita, corredor Axé, aciona 0223, decorrido do controle 120, aciona 8. 35, mantendo 3 no pés. Foxtrot, ciente, mantém a escuta agora de copo. Foxtrot 3191, pushback acionamento, portão 06. Foxtrot 3191, no portão 06, precisado do pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Confere 2590, estacionamento, pode checar. Confere 2590, acionamento, critério, reporte pronto para o táxi. Contrato para o táxi, Contrário 2590. 0094, controle. Prossiga. Alessandro Recife, nas frequências 1, 2, 6, 8, 5, alterna 1, 2, 5, 4, 5. 1, 2, 7, 5, 1, 2, 5, 4, 5. Vitor, Índia, Juliette, São Salvador. 1864, passando o 3, do 1864, sendo pés na frequência 1, 8, 2, 9, 5. Vitor, Índia, Juliette, ciente, aguarde cópia. Número 2. Vamos ver o 4207 para o SAC, está com 122 a bordo, 4 horas, líder ao preço. Viva o estado, todo utilizado, pistão no zero, vento 100 graus, 109. Como o helicóptero à esquerda da pista no zero, no setor norte, não interferindo. Delta Foxtrot, afirmo, porém ainda não consta aqui no sistema, estamos em coordenação com a KS para a retransmissão. RDS Mike 0. Afirmativo, descendo para 2500, autorizado o VOS, Delta Mike da pista 1-0. Delta Terra Romeu, sendo torre na frequência 1-1-8, do sinal 95. Voltar para a rotografa. Salvador, Santa Catarina, Salvador, Terra Romeu, na prova da rotatória, visual rápido. Delta Terra Romeu, da presente, terceiro terminal de 3 milhas, sobre a imagem, em corte visual com a pista grande. Pronto, aprovado, sinal 3-1, vai reportar na entrada, vamos lá para o voto. Sierra, controle? Sofia, Solita. Encerra no centro da cidade para evitar os que esperam na próxima casa. Qual é o ideal, Solita? Excelente, cara. 180. 3590, com 2,6 a bordo, 4 horas, alternando Belo Horizonte. 2590. Confirma a autonomia? 4 horas de autonomia, de velocidade. 26 copiado, reporte na Taxi Hotel, que é o 2590. Contará na Taxi Hotel, por 02590. 3191, próximo para o táxi. 213 a bordo, 3h20, Eugênio Campinas. 3191, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via Pationo, táxi Índia Alfa, quando pronto chega a torre 118 da escola 95, ajuste no 05. Obrigado, táxi Pationo, Índia Alfa, no ponto de espera, 395, TAN 3191, 05. Direito, 1299, 1864. Senhor Índia Juliette, Lari Costa número 2, mais 2 minutos. A decolagem autorizada, pista 0, vento 1, 0 graus, mais uma nota. Olha, a decolagem autorizada, pista 0. Ecodota Foxtrot, autorizado Serra Novembro, papapá. Para. Autorizado para Serra Novembro, papapá, altitude 1 no mil pés e a corredores. Decolada 17, curva direita, corredor axé. Aciona 0112, frequência do controle 120, décima 8. 7, confirme o seu autonomia? 190 de imediato autorizado o cruzamento, mantém a delta. Autorizado cruzamento de imediato, mantém a delta, Pantera 2590. Vitor Índia Juliette, ponto cópia. Vitor Índia Juliette autorizado, Serra Novembro. Desconsidere, Vitor Índia Juliette, o call é para 1330, Carol Lourenço, aguarde 1 minuto 4. Contato radar na decolagem, se Brasil chega da Delta, para o número 320. Vídeo 320, via Adael, azul 4207. Autorizado Alfa, Juliette, Pati 1, Taxi Índia, para o ponto de espera da 1-0. Quando o ponto chama a torre 118, 1095, ajuste no 015. Autorizado Alfa, Juliette, Pationo, Índia, ponto de espera da pista no zero, pronto, torre 1895. Ajuste no 015, essa era 2590. Torre Salvador, Salvador, Salvador, Salvador. 291, ponto de espera. Aguarde, torre Salvador, Papacerra, Lima, Papacerra, boa tarde, bom dia. Lima, Papacerra, bom dia, reporte sobre a vertical da Serra. Reporte visual com tráfego na final da 1-0. Reporte tráfego visual. Levou para o passeio, passou o CEASA. Gente, final da 1-7, reporte sobre Enrimar. Sobre aonde, senhor? Enrimar. Ah, a gente desconhece esse local, senhor. Gente, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, Lima para passear. Valeu, obrigado, desculpa aí. A Tango Vitor e a Juliette, coração em pronto, 4. Botão Vitorino Juliette autorizado, Terra November, Charlie Lima, altitude no 1000 pés e a corredores, decola 17, curva direita, corredor Axé, aciona 0160, frequência do controle de Salvador, 120, décima 8. Vitorina Juliette, parcialmente táxi sobre a torre, se não me foi correto. 118, 195, ajuste no 015. Obrigado, afinamento, sobre táxi. Ó, levava pra cama e eu estava afinado na nossa. Cliente aguardando a autorização de pouso, o Renan pra passear. Roda. Fox decolagem autorizada, pista no 7, vento 110 graus, 9 nós. Escutado 14, 10, Bravo Serra Serra. Uniforme Hotel Solo 29, compact? É uma. É própria noite na versão geral. Gente, 4 ou 5. Chame Solo, 21.9. Lima Papa Sierra, avistado, pouso autorizado, pistão no 7, vento 1099. Gente, mesmo pouso no 7, certo. Uniforme Hotel. Fox decolagem 30, controle 208, pronto para o 1208, F Delta Fox, graças. 3191, ao alinhar, decolagem autorizada, pista no 0, vento 100 graus, 90 nós. Eu posso ver a cena, você pode sair de zero, você pode ver a estrada baixa. Isso é possível autorizar 2.500 DCT, morro, é para o Eco Delta Fox. Guardião 01, mais quanto? Mais quanto? Vai se afastar mais quantas milhas aí no setor? Até no setor de geral, a dose de geral até grava para o bordo. Faz até autorizado então Alfa Juliette para o pátio principal, controla o pátio principal, livra a esquerda na taxiway Lima, depois segue Mike, Quebec. Na Quebec mantém a posição e chame a torre 118 decimal 95. Serão da presente 208 com controle. 120, ponto guardião. Letivo, após contorno o pátio principal, livra na taxiway Lima. Após segue Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, mantém posição e chama a torre 118, décima 95. Já tem a família hotel. Aposta na taxiway Lima. Guardião 01. Guardião 01, pra chegar. Abaixado 6 milhas no setor Nordeste, tá seguindo uma vertical do segundo, seis da área estreita. 7, Guardião 01, mantém condições de 2.500 pés, o ajuste no 015, atente para o Lima Mike Fox, decolado de Sierra em Jeco, Índia, com proa da Ceasa. 7 da aeronave, na visual, mantém a separação, Guardião. Você poderia possibilidade de uma vez de ajuda voar e estar por zona? Quando em de ajuda autorizada para o agir e estar. Tem uma forma mais, qual é o seu tipo de equipamento? Outro informe até o por gentileza, seja bem transbordo. Isso na Prudente Farol. 0160 na Prudente Farol, 108, Vista aqui, ajuda. Gente, confirma o tipo de equipamento. É um Alfa Serra 57. Contei essa torre Serra e chame torre, frequência 198, decimal 95. 395, tá. 4207, chame Recife, frequência 1251, alterno 23, decimal 8. 251, alterno 23. Meu nome é 200, essa identificação dessa via chega da Mari para o nível de voo 070. Patrão Gosta Golf Kilo, autorizado para o procedimento do DVU, na praia de Duna, enquanto estabilizado. Autorizado para o procedimento, reforma na estabilizada, ótimo, tá bom, Rodrigo. Patrão Gol Vitorino de Alimentos, controle. Patango Victor India Juliette, mantenha-se em condições visuais, o nome do pé, a parte fora da barra. Diego Victor, Júlio. Patango Kilo Romeo Oscar, formação em curso Índia, confirma o horário 13h30 para Serra Novembro, papapá. Controle Salvador, bom dia, Rosário 2590. Rosário 2590, contato radar de colagem, suba via sair da árvore para nível de voo 380. Via árvore para 380, Rosário 2590. Novembro em dia visto, confirme o procedimento que vai realizar pela RNAV. Começou a fazer a RNAV via perto do antigo externo, do 372 do RNAV, cancelar e proceder de voo para 17. Gente, deixa para nível 050, novembro em dia visto. 050, novembro em dia visto, voando e tá. Controle Salvador, seu 3191. 3191, no contato radar, passando 080, nível 340 no BL. 340 no BL. Mike Foxtrot, 0.5.5.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. Tianguanco, Delta Fox, confirme o sinal para pouso, muito por favor. Continua mantendo meu pé até o lixão? Afirma, meu pé até o lixão. Só presente 30 livre, não atrás do informar no setor. Tango Oscar Golf, filme complete aproximação e chama a torre na frequência 118.95. Soltador, já está no seu lugar. 895. 895, já está no seu. Falava Valima, Mike Foxtrot, confirmando Pat 4? Sente a. Tô com a frequência livre. Capatango, Oscar, Golf, Kilo, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro na 095. Na 095, confirma aí, você vai jogar a aeronave para a posição 97? Negativo. Se for o número 1 para a pouso, se modifica e prossegue para o 97, eu acho que é o Fila. Feio de reporte, então para o cancelamento do plano, tá faltando Oscar do Fila. Então, Oscar do Fila modificada a presença, solicita a final 97. Tá faltando Oscar do Fila, plano modificado aos 37. da presente, curve à esquerda, bateu à direita, pistão na 7, partiu no final, pistão na 7, papatão, gosto, gosto, quilo. Passará na final da nossa reta, gosto, quilo. Ouvindo Índia Vito, após o SAP, voo rápido 366 para o procedimento R9, desça para 2500 com ajuste 1015. 366, vai descer para 2500, estado 1500, nós vamos ali. Está no cima de você até agora, filho. Salvador, bom dia, do 1556, posição aqui é 4. Preciso da autorização do Galeão, automação 1. Gol 1556, índio em curso, autorizado Serra Bravo, Golfe Lima, via Hotel Novembro, 857 até Mosul, nível 360. Saída da El, Leda, Irune, decola da 1-0, primeira curva. Direita, transponda 5576, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Quinha 300, aprovado Galeão, via pelo Novembro 857, decola da 10, Adael, Leda e Irume, curva direita após decolagem. 5576, corte após, contata o controle 120, decimal 8, gol 1556. Gol 1556, acompanhamento correto? Confirma o nível, copiado? 360. Corte pronto para o pushback treinamento, gol 1556. Vai dar na frente. 66, para você terminar, dá um. Base 101 está sempre da área restrita da base naval de Aracu. Aqui, 4.8 vidas afastado do ponto indicado. Índia. 1251, alterna 1238. 1251, 1238. Bom dia. Bom dia. Quilo da OSCP, Salvador, como recebe? 0, primeira curva, direita. Transponda 5575, presença do controle Salvador, 120, decimal 8. Ativo autorizado, São Paulo, Guarulhos, 340, via Tesouro 10, Piraí, direto, um bar, via Tesouro 44, Fabote. Israel, o Leda, Mótico, com curva direita após a decolagem 5575-1208, tá 385, corrigindo 3895. 3895, só confirmando, após o pêndulo 44, o Apagog. Afirmativo, Apagog, tá 3895. 3895, correto, reporte pronto para o pushback de treinamento. Passará. Na 6200, convite 10. Na 6200, 239. Tudo certo, salão 2109, deixa eu chamar 200. Papai Romeu, Kilo Romeu Oscar, nós fizemos contato com outras aeronaves e elas estão escutando normalmente a frequência da torre. Por gentileza, faça um check no equipamento rádio. Na frequência 118.95. 3895 vai chamar por 2015. Totalmente. A 200, foi a rádio 366, autorizado o procedimento R9. Isso é para 2500 com ajuste 1.05. Vamos ter assim que o tráfego 202.000, 2500 é com 50 com 1.0 de grau speed. November Índia Vitor, uso pistão no 7 somente em condições visuais. Estava mais uma ou duas milhas, cancela e se autorizado, base pela direita, pouso na 7 visual. Sim. 3, papapá, November India Vitor, reporte então para o cancelamento do plano. Vamos lá. Papatango, Golf Kilo, Golf Oscar Kilo, confirmando 4-5? Oscar Golf Kilo, 4-5, agada baixando. Oscar Golf Kilo, prossiga táxi ao estacionar frequência livre. Prossiga táxi, é o braço agora Kilo, a Romeo Oscar, da Puca, transição Aracaju, da tomada 1-0, primeira curva, esquerda, transponder 5-0-0-4, frequência do controle Salvador, 1-2-0, 10-8. Gente, autorizado, repito, 370, saída, decola da 1-0, primeira curva esquerda, upper do 1-7, saída Puca, transição Aracaju, transponder 5-0-0-4, controle 1-2-0-8. Gol 1790. Gol 1790, cotejamento correto? Reporte pronto para o pushback de cancelamento. Reportará para o pushback de cancelamento, gol 1790. Vigilante na Papá, hotel, teu uniforme, hotel. Trata de Salvador, boa tarde, 3745, direito da Índia, do portão 03, pronto para você. 3745, informação em curso, Juliette, autorizado Serra Bravo, Serra Papá, via Upper Zulu 10, por base, Upper Zulu 16, Cosmo, após segue conforme rota do plano de voo, nível 360, saída da El, Leda Motiva, decolada 10, primeira curva, direita, transponder 5001, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Autorizado São Paulo, Rondônia 360, via Pergulona 0, por baixo, via Pergulona 6, após curso, seguida para fazer o plano. Decola 1-0, primeira curva à direita da El, Leda, Ótima. O transponder é 5-0-0-1, controle 1-2-0, de Paulo, aqui está 3745. 3745, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback, pelo menos. Reportarista, 3745. Torre Salvador, Bojana 6200, estabilizado na RNAV da 1-0. Bojana 6200, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajustante, metrô 0-1-5. Ajuste 1-0-5, aguarde autorização de pouso, Bojana 6200. Quilo Romeu Oscar, como recebe? Destino. Juliette Hotel Romeu, foi sobre o modulado, confirmou em São Paulo o horário da notificação? Oscar, mantenha a posição na Papá. O plano é para as 14h15. Juliette Hotel Romeu, para se desterrimar, confirma? Quer consumir o pátio? Aristar, realiza o backtrack, mantém a posição antes da Papá, aguardando o ingresso da aeronave. Quem vai aguardar, não é? O Papá tem 1 kg Romeu Oscar, ingresso no 7, reporte o Nelly, pronto. Está no 09, puxa acionamento. 1-0, 1-0-0, grau 099. A série de posição na 0-0-0. Paulo, gol 556 na 4, pushback de acionamento. Gol 1556 no portão 04. Pushback com a nossa equipe de solo, deve acionar, reporte pronto para o táxi. Autorizado, reporta o gol 1556. Essa Papá ao estacionar, Mário, está frequência livre. 0082, após o TAP, voo Serra Vida 366, desça para 2.500, ajuste 905, autorizado procedimento R9. Ponto passando Serra Vida 366. Ok, eu faço 3.500? 2.500, 2.500, ponto. 2.500 na Vida 366, vai te chamar de Chama 200, solo 49, libera direito, chama o solo salvador no 21, decimal 9. Libera direito, solo 49. Papatango, Kilo Romeu Oscar, modifica o transponder para 0134. Papatango, Kilo Romeu Oscar, como recebe? Puxando a 6200, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, vai botar 5 metros. Chamem 118.6. 118.60, torre agora. Papango, Kilo Romeo Oscar, chamem 118.6. Bom, doutor, felizmente. Ok, chame 18.6 da presente para cheque de equipamento. Paulo, tá 3285 para o site, 318 a bordo, 3:40, galeão. 3895, confirma o PB? PB 218, 218. 218, copiado, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 0 via Patiolo. Táxi aí de Alfa, quando o ponto chega na torre, 118, decimal. 60, ajuste no 015, segue Boeing da Gol no através do portão 4. Segue Boeing da Gol através do 4, no portão 2, 3, 2, 3, 2, 3. Solo Gol 1556, está pronto. 165 a bordo, Campinas, 3:30. 156, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 0 via taxiway Índia, quando funciona a torre 118, décimo 60. Ajuste no 015. Ok, táxi da Índia, pode esperar com a torre 2612-5516-15. Fala, Salvador, dia 3745, no portão 03, solicita pushback a funcionamento, logo após a passagem da aeronave da companhia retaguarda. 3745, gente, mostra o 7. Guarda. Chalé 6200, fazer a navegação em direto a Juliette, com 208. Salvador, muito bom dia, Papatão, você não vai mais, para falar, mano, falso. Então vim para o controle. Vamos lá, mano, para falar, mano, falso, agora. Como não é, eu informo que a mensagem está inteligível, está cortando. Mantenha-se em condições visuais, corredor axé, reporte para o Tatá. Se possível, tente informar o seu chamado para pouso. 8.95, continue 0.05, bom voo. Agora, como rodar, senhor? Azul 4082, complexo de aproximação, chame tudo, frequência 118.62. 8.6, fora. Seu Romeu Oscar, praticamente inteligível a sua mensagem. Prossiga, siga corredor axé. Boa noite, corredor axé, como recebe agora? Agora sim, agora 5/5, que o Romeu Oscar, quando possível, seu chamado para pouso. Bom, será os dois internos da prova. 1420. 1420, copiado. Doutor Imantigo, 1162. Então, 1162, acena identificação desse avião chega da Mari para nível 050. 0, 5, 0, via chegar a Mari. Pode voar pro 366? Autorizado o gol 1962 da presente, proa do Serra Vitor 366. 0601 no controle. Gente, confirma o seu chamado para a pouso em Salvador. Confio no tráfego. Solo gol 1790 para pushback acionamento, posição 1-1. Continua no território sobre táxi. Mandar para o táxi no 790. Linha Lake Passa confirmando 510 na linha do litoral. Para a Serra Whisky Delta Lima, decolando da 197, curva direita, linha linha do litoral, 500 pés, aciona 0135, controle 120, decimal 8. Lima, só para o cruzamento correto, ajuste no 095, torre 118.6. Salvador, bom dia, Taxi 082, Taxi 082, bom dia, Taxi Alfa, chamamento Juliette. Alfa, Juliette.